estar aqui te esperando a vida toda. O tempo passa e a fila anda. Gostar eu gosto muito, mas eu não sou mais criança. Você não passa segurança. Orgulho todo mundo tem. Não sou de me arrepender, mas amar sozinha não tá me fazendo bem. Deixei o celular ligado a madrugada inteira. Perdi meu sono por besteira. Foi inocência minha achar que você ligaria, mas eu também fiquei na minha. Se fosse algum tempo atrás, eu não ia me conter. Enquanto eu não conseguisse falar com você, mas eu tô mudando, eu tô aprendendo. Sua indiferença só tá me fortalecendo. Você vai notar quando a gente se ver algo diferente entre eu e você. Mesmo te amando, tô te esquecendo. Só Deus sabe o quanto isso está me doendo. Ou você acorda antes do nosso fim, ou vai se acostumando a viver sem mim. Deixei o celular ligado a madrugada inteira. Perdi meu sono por besteira. Foi inocência minha achar que você ligaria, mas eu também fiquei na minha. Se fosse algum tempo atrás, eu não ia me conter. Enquanto eu não conseguisse falar com você, mas eu tô mudando, eu tô aprendendo. Sua indiferença só tá me fortalecendo. Você vai notar